O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. O Edielson chegou! Olha o retrô! A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. E quem tá solteiro? Sempre está lá. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. E amigo Zequinha dos Varejeiros, aqui com a gente, obrigado Zequinha. Amor, um caso complicado de se entender. Égua do sol! Que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. Alô, amarelo amado! O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor por que brigamos tanto. Querida, a gente tem. Sem briga hoje, vai! Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Manda Saigon. Isso é retrô. Nosso amigo Ronaldão do Frigorífico já tá aqui com a gente, hein, Ronaldão? A dona Gleice também. Caralho, cadê meu migal? Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu do outro. Nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Pulsar no seu coração o som que chegou para ficar. A força, meu amigo Fábio da Pedreira, e o meu parceiro Negão da Seu Bob da Guajé. Sentir o seu corpo. Alô, Negão! Abraçadinhos à meia-noite, você fazendo mil juras de amor. E eu, meu amigo Silva da Marambaia. Alô, Silva! Seja bem-vindo. Agora! E a gente começando mais uma legal pra vocês hoje aqui no Atlântico, hein? Desse jeito, vai! Meu bem, vem curtir o Premier, vem sentir a emoção pulsar no seu coração. O som que chegou para ficar, a força demolidora hoje vai te conquistar. Nosso amigo Tom Multimarcas, aqui com a gente, alô Tom! O Príncipe Adelso tá na área também. Nossa amiga Nelly, a Kelly, todo mundo com a gente aqui no Príncipe Negro. Ao som do prêmio. DJ Edilson. Edilson! Oi, bebê! Grande Elson. Meu bem, vem curtir o PMR, vem sentir a emoção pulsar no seu coração. O som que chegou para ficar, a força demolidora hoje vai te conquistar. Quero sentir o seu corpo no meu, abraçadinhos à meia-luz. Você fazendo mil juras de amor, e eu me entrego inteira. Quero sentir o seu corpo no meu, segura DJ Edielson, faz essa galera dançar, meu DJ. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Dá-lhe, Zequinha! Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Beijo, amor. E o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou e a gente se amou. Agora a onda é retrô. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não ama você, pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Canta aí, Marcelo! Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Isso é retro. Quando o DJ tocar esta linda canção, Edielson, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sob belo de lua? Foge melhores, hein? Esta canção tão linda, eu fui me apaixonar. Segura meu retrô! Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Um abraço especial ao nosso amigo Sérgio, a Lorena aqui com a gente, a nossa amiga Thay, alô Thay! Beijo, menina! O Pablo, a equipe sem limites está aqui com a gente! Bora, galera! Peço pro DJ tocar esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. E alguém mandando pra Brenda sair com muito amor e carinho. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Ah, ah. Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você eu quero ficar. Oh, oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada assim. Oh, oh, oh, oh. Quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada assim. O DJ que coloca a galera pra dançar, DJ Edielson, é adrenalina total. DJ Edielson, já tô aqui, manda ver. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora a onda é retrô. Passava, passava, passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti. não se expressar. Por ti não sei. Meu parceiro Cleber lá no Siqueirão. E o nosso amigo Zezinho da Radional. O homem dos periquitinhos está na área. Menti, e aí? Eu chorei, já sofri. Olha meu parceiro Silva da Marambaia. Sábado que vem tem Príncipe lá no seu show aqui na Marambaia. Todo mundo convidado, hein? O Saudade Evandro aqui com a gente, galera da União Hightech lá no Rubi. Um abraço pra vocês aqui do Edilson. Tá aqui com a gente. Ei, Gabi! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. Galera do Pai Sandu tá feliz da vida, né? Quem é do Pai Sandu? Canta aí! Você me perdeu. Canta aí, Playboy! Bora, negão! Homem da Semove! Não vale a pena. Alô, Fábio da Pedreira! Ter você, mas vou encontrar o DJ que coloca a galera pra dançar. Alguém que vale amar. Edilson! Aí você vai saber. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. E hoje? Ontem eu te beijei, no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Meu parceiro Amarelo Amado, aqui com a gente, convidado especial da equipe do Príncipe, tá na área. Obrigado, Amarelo. Meu amigo Gleison, o chefe lá, meu patrão, o homem que comanda a broca. Alô, Ronilson, os amigos da saudade. Tudo é a paixão de um mortal. E eu sou banda, bruto, sensual. Pará. Dois sons, duas Nosso amigo seu Carlos aqui com a gente. Lá do Mega Premier tá com a gente. Obrigado, Carlos. Você vai me amar. E o bom? A mim se entregar. E vai querer voltar. O Carlinho. E a Dani também com a gente. Eu vou. E o bom, e o bom assim. Bora, Príncipe Adelso, viaja no som aí, garoto! No show e vou. O Fabrício e a Sara aqui com a gente, aguenta! Essa é pra você, meu irmão! Pra te dar, eu vou. Príncipe Negro. A gente, a sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Alô, Renanzinho! Ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Vai! Se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro Pop Som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai! Vai! E segue em frente sem olhar pra trás. Nosso amigo Alexandre do Whisky, a sua esposa aqui com a gente, Ronaldão do Frigorífico, a dona Gleice, fechado aí na caravana do Brin. E lembro os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo o fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, fruto sensual. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir. Essa sequência tá igual, né, Thay? Vem curtir, pop som. Dá-lhe, Thay! Nesse som e sentir seu coração palpitar de emoção. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Olha a Rasga Dinheiro aqui com a gente acabar, do lado direito, alô Rasga Dinheiro. Eu vou pedir pro Pop Som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando. O Gleice já tá no meio da galera, agora que deu mesmo. Vai, me segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. A onda agora é retro. Melhor som não há. Quem é, quem é? Príncipe Negro, melhor som. Edilson. Você pode acreditar. Edilson. Negro, melhor do Paraná. Praia da Sudan, cara. Estivadores, Caldeirão do Alan, Carrossel. Vou te contar, hein? É só tu mesmo, né? Segura! Porto de Maré também. Echoes and roars of dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the Texans, most of the ball, I'm only taking calls for cash. Agora, a onda é retro. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you. Nosso amigo Flávio aqui com a gente. A noção do retorno, obrigado, Negão. Também na semana, e o Fábio da Pedreira. O Marquinho e a primeira dama. Valeu, Marquinho. Meu bem, só quero. Fabrício e a Sara marcando presença com a gente. Seja bem-vindo. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos. Nosso amigo Marcelo, saudade. Chegou agora, no Marcelo! O amor. Para sempre. Só eu e e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Meu coração, você ainda está em mim. O dia Marquinho Show! Canção. Aí do Macaco Sonda com a gente, um abraço a você, Marquinho! É um convite pra voltar. O Washington Brasil! A escola de samba Mangueira, valeu, Washington! É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você? Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. É uma loucura assim, o brilho do teu. Bora, turma de marca! Você nasceu pra mim. Vai, nada vai, vai nos separar. Sente como é que é. Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues juntos. Como é que é, DJ Edilson? Solta mais uma. Ladies and gentlemen, DJ Edilson and Edilson, for you, welcome. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, Edilson me traiu. O meu jeito de amar. Dali Silva! Mas sei que eu vou lutar pra te